a diferença. Crente se alimenta quando recebe a unção. O enfermo é curado, crente é renovado, o problema é resolvido. Quem tem unção é ungido, ungido de Deus. Eu sei que você determine agora a sua vitória pela fé. Ungido de Deus, segue em frente. Tem azeite na candeia e na batalha é valente. Ungido de Deus faz a diferença em qualquer lugar que for. É cheio da unção, é mais que vencedor. Ora, canta, profetiza em nome do Senhor. Ungido de Deus quebra as correntes, derruba as muralhas, derrota o inimigo e nada atrapalha, porque seu alvo é o céu. Ungido, revestido, renovado, aprovado, abençoado, eu sei que você é. Ungido, não desiste, segue em frente, tem certeza que a vitória sua é. Ungido, revestido, renovado, aprovado, abençoado, eu sei que você é. Ungido, não desiste, segue em frente, tem certeza que a vitória sua é. Ungido, ungido de Deus, você é ungido, ungido de Deus. Ungido, não desiste, segue em frente, tem certeza que a vitória é sua.